Tigela AM 710. Tigela AM 710. A sintonia sobre o centro. Identificação. Rádio Tigela. YL 219. Emissora AM. Frequência de 710 kHz. Utilizada com sal do Triângulo Mineiro no estado de Minas Gerais. Escritórios e estúdios de redação. Avenida 13, 658. Sexto andar. Edifício Ituiutaba. Transmissores e sistemas radiantes no alto do Carmo, Jardim Moarama, a 2.700 metros do setor oeste da cidade. Uma emissora do sistema Tigela de Comunicação. A partir de agora, Manhã Sertaneja. Apresentação de João Vilela. Bom dia, programa Manhã Sertaneja. 20h31, pode saudar com o Lourenço Dorival, o João da Seringueira. Lindo. Bom dia. 20h31. Precisando de respostas sobre o seu carro? A Eletroar é uma empresa que atua no ramo de manutenção automotiva há mais de 9 anos, oferecendo serviços de autoelétrica, ar-condicionado e mecânica com mais alto padrão de qualidade. Entre em contato conosco no telefone 34-3261-3737 e agende no horário. A Eletroar está localizada na Avenida Paranaíba, número 2944, Mata Helena, Ituiutaba. Estamos ansiosos para atender você. Supermercado Bem, Mega, nosso,